É assim, eu estou-me a lembrar de um poema de Miguel Torga. Foi um sonho que tive. Era uma grande estrela de papel, um cordel e um menino de bibe. Aqui não é uma estrela de papel, é uma árvore construída com garrafões e garrafas. Portanto, mas também parte de um sonho. E quando as pessoas têm um sonho, concretizam esses sonhos. E não menos importante também é pensar num outro poema do António Gedeão, também cantado por Manuel Freire, que diz que o sonho comanda a vida. E sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida nas mãos de uma criança. De facto, estes são sonhos, mas são sonhos que se tornam realidades. E quando as pessoas se juntam em função, se juntam à volta de um sonho, de um projeto, as coisas são possíveis. Isto tem outra vertente também que eu acho muito interessante, que é intergeracional, que é o facto de haver aqui pessoas de todas as idades e de se verem todas a participar, desde os mais pequeninos aos mais crescidos, e portanto isso acho que é muito importante. Quanto mais não fosse, servia para as pessoas saírem de casa. Quanto mais não fosse, servia para as pessoas encontrarem um momento de encontro, um momento de convívio, um momento de prazer, e são momentos de partilha e também de alegria, e isso vê-se no rosto das pessoas, na boa disposição e nos rostos delas e nos olhos que brilham das pessoas que aqui estão. O tamanho não é o mais importante neste momento, o tamanho é as pessoas estarem aqui a participar e ajudarem a construir e passarem aqui e dizerem: eu participei, isto também tem ali a minha colaboração, e isso é muito importante. É o sentido de comunidade que muitas vezes estamos a perder e que as pessoas estão a perder cada vez mais, e que vivemos cada vez mais isolados para nós próprios, cada um para si e para o seu umbigo. E isto é um motivo para as pessoas começarem a viver em comunidade.